Times get crazy. It's up and down, it's hot and cold. These complications just keep on coming. There ain't no running. When it comes to life, that's how it goes. Round and round we go. Sometimes it feels like we're on a roller coaster ride. Baby, don't you know? It could eat you up if you try to keep it all inside. It seems like hard times come easy. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. E o Riff Service desta semana é dedicado a bandas de um país que não ligamos muito ao hard rock. Estou a falar-vos da França. E vamos iniciar com uma sequência de baladas. E para começar, temos uma das baladas charneira dos anos 80. Estou a falar-vos da música Lover Why, música retirada do álbum And So It Goes dos Century. Para vocês, Century, Lover Why. A sign of time. I lost my life.

touchdown. I'm getting ready for takeoff. 'Cause it's nice to see your dreams, and I wanna fly. Yeah, escape the wire from reality. Make up a story that has no end. In a virtual world made up of fantasies, I need to save the night or I'd go insane. I love my life. Unreachable. e após Century, quem nos apareceu foi o projeto Paris, um projeto liderado por Frédéric Deschavannes e por Sébastien Monté. E este projeto contava com convidados como Alessandro Del Vecchio e Steve Newman, entre alguns outros. E do álbum The World Outside, ficamos com a música Unreachable. E terminamos esta sequência de baladas com os Electrocutors. E do álbum Run 2, ficamos com a música Whatever I Say. E vamos agora para uma nova sequência. E depois das baladas, vamos ter um hard rock mais melódico. E vamos iniciar a sequência com Chasing Violets. E do álbum Outside Heaven, ficar com a música Hold Back the Dawn. Para vocês, Chasing Violets, Hold Back the Dawn. Lost my reputation, but your love will take me higher, higher. My heart's on the line, it feels like a crime. We'll make it a time tonight, this time. Only the weak need alibis, oh yeah. I've got nothing to lose, and the freedom to choose. I've got the freedom, and for the first time I'm getting wise. Don't you lie to me, don't tell me stories. Need some honesty tonight, this time. Hold back the town, don't want this night to end. e nesta sequência com um som mais hard rock melódico, após Chasing Violets, ficamos com Carousel Vertigo. E do álbum Revenge of Rock'n'Roll, ficamos com a música Don't Take It to Heart. E vamos agora para uma nova sequência, e vamos agora ter duas músicas de hard rock puro e duro. E vamos iniciar com os Corritney, uma banda franco-australiana, e do álbum Night Goes On for Days, vamos ficar com a música Water of Life. Para vocês, Corritney, Water of Life. Shot.

Estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E após Courtney, ficamos com os Glamoury. E do álbum Glam Over, ficamos com a música Dancer in Paradise. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar com um hard rock puro e duro. E vamos iniciar a próxima sequência com os Sticky Boys. E do álbum Calling the Devil, vamos ficar com a música The Dog is Going Out. Para vocês, Sticky Boys, The Dog is Going Out. Look, rest is better than that, it's chill. It got a money to pay his bills. E nesta sequência, após Sticky Boys, quem nos apareceu foi o Sisk. E do álbum Handle With Care, ficamos com a música homónima Handle With Care. E terminamos esta sequência com os Dawes Raiders. E do álbum Free Yourself, ficamos com a música Dawes Raiders. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciá-la com os Furious Zoo. E do álbum Sex Stories and Adult Fairy Tales, Furioso 8, vamos ficar com a música Don't Let Me Be Lonely Tonight. Para vocês, Furious Zoo, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Tu es parti à cause de mon rock'n'roll. estamos em www.maisradio.com e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Furious Zoo, ficamos com os Satan Jokers. E do álbum Le Fil du Métal, ficamos com a música Quand les héros se meurent. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock mais puro e duro. E vamos iniciar a sequência com os Overdrivers e do álbum She's on Her Period, a ficar com a música Show Your Boobies. Para vocês, Overdrivers, Show Your Boobies. You e após Overdrivers, quem nos apareceu foram o Shannon e do álbum Angel in Disguise ficamos com a música Hang On. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com Snake Eye e do álbum Wild Senses, vamos ficar com a música Now. Para vocês, Snake Eye, Now. Right now, where I E nesta sequência, após Snake Eye, quem nos apareceu foram os Black Rain. E do álbum Released, ficamos com a música Run Tiger Run. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com JC Jazz. E do álbum Not Ready to Rust, vamos ficar com a música Free Speech is Not Dead. Para vocês, JC Jazz. Free speech is not dead. gnawing litter hatred and beating. Short talking perfect, the murder, the mystery. And not bring out your skeletons from the closet. Let's welcome back to Captain Censorship. All of loud blazing and many broken lies. But a stronger never weaken. Face up the dissidents, own up to what you believe in. Even raconter. C'est la dernière image de toi au balcon de la Moneda. Y'a quelque chose de christique qui tient peu de la dialectique. Une lumière, une étincelle d'une portée universelle. Universelle. Le Christ est mort en Bolivie, trahi, traqué par des nazis. Tes yeux ouverts dans ce lavoir qui dévore ce traqué dans le noir. Y a quelque chose de mystique. Universelle. Universelle. E nesta penúltima sequência, após JC Jeff, ficamos com os clássicos Trust. E do álbum Down the Mem Song, ficamos com a música Christic. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com o projeto de Frederick Slammer, o projeto AOR. Projeto que conta com nomes como Tommy Denander, Kevin Chalfan, Jeff Scott Soto, Philip Bardwell, Alessandro Del Vecchio, entre muitos, muitos, muitos outros. E do álbum LA Darkness, vamos ficar com a música Desire Turning Into Dust. Para vocês, AOR, Desire Turning Into Dust. She has everything she needs. late night and it's hard as sin. We're gonna make it and get harder yet. Red velvet rocking chair, I'm gonna show you why I put it there. To build a rhythm that you won't forget. We got the chemistry to make the fantasy become reality. E é com o grande clássico da carreira de David Halliday que terminamos o Riff Service desta semana. Iniciamos esta última sequência com os AOR e a música Desire Turning Into Dust. E terminamos o nosso Riff Service com David Halliday e a música Hoo-la-la do álbum Rock and Heart. E é com David Halliday que me despeço do Riff Service desta semana. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos em www.maisradio.com. Eu sou Gabriel Souza e este é o Riff Service. Rock on! Now I look into your eyes. When dreams were what mattered, dumb stalking you. never thought you'd let it get this far, boy.